Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa que dá pelo nome de Praça Pública. Faço um compasso de espera, porque devido a um pequeno contratempo, as nossas colegas ainda não estão no ar, mas estarão em poucos instantes. Bom, pelo menos é isso que eu espero. E é nesse sentido que estou no fundo a trabalhar. Aliás, eu não sei se já me ouvem, Daniela e Lidiana. Sim, e eu ouço também. Ok, Estás pronto. nos a Vocês. ouvir também? Perfeitamente. Pronto, neste Pronto. momento já todos nos ouvimos a todos. Então, E. olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um Praça Pública. Eu sou a Liliana. Força, Daniela, que o Carlos já se apresentou. Olá, caros ouvintes. Pronto, a Liliana também já me apresentou. Portanto, olá, caros ouvintes, e olá aos meus dois queridos colegas. Está tudo bem? Um bocadinho de fome. Um bocadinho. Tu tens sempre fome. Pois, É é mais ou verdade. menos. Eu Eu não estava sei o que é que vou melhor. fazer quando engravidar, eu não sei o que é que faço à minha vida. Tem que. Olha, já sei. Dieta, pode ser. Não, não. Já sei. Tenho que me casar com alguém que tenha um restaurante. Ai, meu Deus. Não achas que eu Alguém, gosto? depois temos de aprender, porque alguém. Pois, isso é Imaginem, né? A uma boa ideia. Liliana, tipo, e comida, ela. Enfim. Vai ser perigoso. Falando em comida, nós estávamos aqui a falar em off e depois decidimos trazer esta conversa para a praça pública, porque estávamos realmente aqui a ter bastante piada. Estávamos a Já agora, falar em espera aí, termos mas de. antes de prosseguir, deixa só dizer aos ouvintes, explicar que esta semana não houve Supernova, porque a Liliana se esqueceu, e esse foi o motivo pelo qual não fizemos programa. Parece-me. Mas eu mandei. Não recebeste? Pronto, não chegou até Não aqui. recebeste a gravação? Não chegou até aqui. Pronto, então, vai haver amanhã. Mas Pronto, até. então a culpa foi da ligação. Não, mas até tenho Exatamente, aqui no pronto. Skype e tudo a dizer que mandei. Não, não, não sei o que é que está a passar. Pronto, tudo bem. Mas então, pronto, eu estava aqui à espera de deixar a Lidena encavacada e afinal fiquei eu. Eu agora. Bem Exato. feita. Não, não ficaste tu, ficou. Foi o Skype. É, sério que este Skype às vezes é sempre a mesma coisa, que é uma pessoa. Já da outra vez estava a mandar não sei o quê. Ah, estava a mandar as fotos que tirei aqui na cidade. Eu disse, então, o que é que achas? O que é que achas do quê? Não, das fotos! Quais Quais fotos? fotos? Pronto. Mas sim, depois eu já te Pois. mando. Já te mando, Não faz portanto, mal, faz mal. Ok. realmente. A ideia era só encavacar. Pois, exato. Visto que não Prossegue, Carlos, resultou. já te enterraste. Pronto. Assim não tem piada. Bom, podem prosseguir. Falando de comida. Pois, eu ia dizer que estávamos a falar em tempo off, estávamos a falar, pronto, de que a gente gosta de comer e o Carlos estava a falar que, entretanto, comeu umas almôndegas ou espargueta bolonhesa, aliás, que tinha soja, não sei. Peraí, é verdade. Agora que falaste nisso, eu há pouco disse que comeu espargueta à bolonhesa e depois disse: eram umas almôndegas, não sei o quê. Eu fiquei a pensar: como assim? Então, uma espargueta à bolonhesa ou uma espargueta com almôndegas? Tens de escolher os dois. Um dos dois. Os Espera aí. dois juntos não. Qual é que é o aparelho que tu usas? O auditivo? Tens que o mudar. Porque isso não está muito a funcionar muito bem. Eu nunca disse almôndegas. Acho que foste tu que falaste em almôndegas, Daniela, e a gente confundiu-se todos. Não foi ele que falou, ele não falaste em almôndegas. Olha, juro que Nem perto. o meu cérebro captou para as almôndegas. Isso é por ter carne. E eu Também. compreendo perfeitamente. E acho que a da Liliana Então também. esquece, pronto. Mas almôndegas de soja, será que há? Acho que há, sim. É Não capaz. sei. Se não houver de É capaz. soja, deve haver A gente de inventa. seitã ou de tofu. Pronto, e enquanto o Carlos está a ver, o que eu estava a falar era que, pronto, estávamos a falar disso, entretanto estava a dizer que fui a um restaurante vegetariano com uma colega minha que é a vegan, e estava a dizer que realmente sabe muito bem, um sabor espetacular, mas que não enche, a mim não me enche. Pronto, depois estávamos a falar, e eu entretanto depois ia dizer uma coisa que eu até disse, não, eu vou ter isto na praça pública. Porque, pronto, eu e a Daniela estávamos a falar com alguns vegetarianos e vegans, realmente faz-nos lembrar o pessoal mais religioso que bate à porta para tentar que ficamos na mesma religião, nada contra, mas entretanto é um bocado chato. E os vegetarianos e os vegans às vezes têm muito essa approach, que é tipo, ah não, tu comes carne, tu estás a fazer mal, tens é comer alface, pronto, enfim. E o que eu ia dizer é que eu, há uns dias atrás, estava a ver uma coisa no Facebook um artigo qualquer sobre os vegetarianos, não sei o quê, e estava todo mundo à bulha, porque uns vegetarianos a dizer, ah, vocês fazem mal porque comem carne, e o outro pessoal a dizer, não, vocês fazem mal porque comem alface. E, entretanto, eu viro-me e digo assim, olha, não tenho nada contra vegetarianos nem vegans, desde que não me roubem o bacon. Pronto. Olha, acabou a discussão. E não foste assassinada? Não, entretanto, depois dessa, atenção que isto estava tudo a comentar entre minutos, depois do meu, só começa a ver o meu comentário a ter likes e mais ninguém comentou por baixo, portanto a discussão acabou ali. Eles comentaram, pronto, está bem. Olha, espera aí que esta maluca já veio aqui, deixa lá parar aqui a discussão então. Saiam todos que esta gaja é perigosa. Sim, com certeza foi isso que eles pensaram. Mas sim, realmente eu acho realmente que a comida vegetariana e vegan é bastante boa, alguma, claro. Como tudo. Sim, mas entretanto gosto muito de carninha, desculpem. Pá, eu por acaso esse tipo de coisas assim nunca provei, tofu, seitan, essas digamos carnes, entre aspas, pronto, enfim. Carnes vegetarianas. Pois, exato. A carne, por acaso, nunca tive a oportunidade, ou não, de provar. Não sei, não tenho assim tanta curiosidade quanto isso. Não sei, mas agora ainda por cima que sei que aparentemente não enchem muito, não é? Porque assim, se calhar até dão aquela sensação, não sei se vocês é que podem dizer, aquela sensação de conforto, mas de não abarrotado, não sei. Não, mas é menos. É de vazio mesmo. Não, é tipo quando comes. Estás a tentar tapar a fome antes do jantar e comes tipo umas batatas, assim, só mesmo para tapar a fome, mas que ainda tens fome para o jantar. É tipo isso que a mim me dá essa. Ai! Ideia. Perspectiva. Cena. Sensação. Pronto, é isso. É coisa. Coisa. Coisa serve para tudo. Um momento de silêncio constrangedor. Não, isto foi um momento de minutos inusitados. Os alfaces que tiveram hoje. Não. Está bem, de vez em quando. Minutos. Não sei o que é que tu estás a querer insinuar. Minutos inusitados estão muito bem comportados. O que foi? Então, sim, senhora. Muito bem comportados até. Não. É. Pronto, Minutos Inusitados, que é um programa que passa neste espaço radiofónico aos sábados, está, já agora, né, fazer um bocadinho de publicidade, está muito bem comportado. Publicidade. E educativo. Pronto. Bem, também nós exageramos. Não, está sim, senhora, tu. Ai, está sim, senhora. Eu não estou a dizer nada, estou aqui caladinha. Eu estou a ver a tua cara, estou-te a ver. Estou a ver essa expressão aí, esse sorriso aí de canto de boca. Eu estou a ver. Isso é como eu sorrio. É. Eu estou-te a ver. É como eu sorrio. Não sei mais nada. Obrigo-te a comer almôndegas vegetarianas durante uma semana. Pronto. Sim, realmente era uma dieta que eu deveria adaptar, mas não. Mas podes comer almôndegas vegetarianas durante uma semana. Não, mas só almôndegas vegetarianas. Bom, isso sem carne. É adicionar restrições alimentícias perigosas. Alimentícias. E o bacon? E o pepperoni? E onde é que está o ananás também, para condizer? E onde é que está a massa fofa? Não, vai pizza de almôndegas. Ah, tá. Tu já estás na pizza, né? Pois, não. Mas olha, cá há tanta gente que anda a mandar este aura de ódio ao pessoal que gosta de pizza com ananás. Olha que eu no outro dia tive uma grande discussão em relação a isto no trabalho. Sim, porque a gente não faz mais nada. Não. E, Ai, meu Deus, como assim? Pizza sem ananás? Bem, vamos ter já aqui uma terceira guerra mundial. Pois, a situação é essa, está tudo... Porra, ananás é fruta e isso come-se na sobremesa. Ah, claro. Assim. E dizem os ingleses que bebem chá com leite. Exatamente, mas é assim, eu sou sincera, há certas coisas, por exemplo, eu comi no outro dia uma comida indiana, que era korma, e é feito com korma. Ah, tá. Saúde. E é feito com coco. Eu adoro coco, adoro o cheiro de coco, adoro o sabor de coco, adoro tudo sobre coco, adoro. E entretanto eu disse, vou experimentar. E é assim, sou sincero, aquilo tinha um sabor doce demais a uma refeição. Ou seja, aquela estranheza, porque uma refeição é suposto ter aquele savory, sabor de refeição, pronto, estás a ver, sal, não sei o quê. Mas aquilo tinha um sabor mesmo doce, parecia, do género, misturado com arroz e não sei o quê, e eu assim, que é isto, parece comer arroz doce, mas não é bem isso. E entretanto foi um bocado estranho, mas ananás já é uma fruta doce, portanto, o ananás para mim, adoro, pizza havaiana. Uhum. Adoro, porque tem ananás. Adoro. Mas sim, aqui há muitas pessoas. Pizza bacana. Não. A havaiana é outra. É com ananás e atum, se não estou enganado. Não é nada. É ananás, fiambre e cogumelos. É isso. Ananás, fiambre, cogumelos e ananás. Ananás, fiambre, cogumelos. E extra queijo. Sim. Havaiana, mas a havaiana não é uma que não leva também atum ou camarão, ou quê? Pelo menos aqui não, aqui chama-se Hawaiian e é assim. Bom, aqui, também, eu, como podem ver eu... E aqui chama-se bacana. E pronto, é assim, tá exatamente eu, a mesma coisa. Eu os norte querem ser diferentes. Eu realmente não. Tão sou... bacana, estás bom? Pronto. Eu realmente não sou uma pessoa que, de pizzas, eu realmente não percebo muito. Portanto, não vou discutir isso com vocês. Já tínhamos percebido. Mas eu o ananás, eu até agora... Por exemplo, é que é diferente. Estás a falar desse tipo de comida indiana, assim, com o doce. Eu também já provei um tipo de frango com aquele coisinho do coco e também não gosto. Comida doce, não gosto. Mas uma coisa é tu estares a comer uma comida doce, não é? Nesse sentido, que leva aquele molho com o coco e assim... E na comida toda, outra coisa é o ananás numa pizza, ou o ananás, fatias de ananás a acompanhar uma picanha. É diferente, porque não é aquilo tudo doce, não é? Toda a comida não sabe ananás, é um bocadinho de ananás, e a pessoa também não vai comer o ananás inteiro, se não calhar. Mas, pois. Mas quer dizer, pronto, não é? Se foste tu mesmo na pizza e tu tens outros ingredientes que acabam por equilibrar aquele sabor do doce que não é tão doce assim, como tu disseste. Portanto, eu realmente aceito que as pessoas não gostem e meto no meu prato. Pois, exato. É aquilo que eu costumo dizer. Porque a gente estávamos a falar e tal, temos que sair todos juntos a zagueiro e vamos comer aonde? E disse, não vamos comer sítios caros que isto não vai dar. E pensávamos, então se fomos à Pizza Hut. Uhum. Atenção que a Pizza Hut não está a pagar para eu dizer o nome deles, portanto, então não é sponsor. E eu disse, sim, não sei o quê, pois estávamos a falar de pizza, e eu disse, tal, Hawaiian. Bem, ficou tudo a olhar para mim como se eu tivesse dito que o Hitler voltou à vida, amor. A sério. Eu fiquei naquela, mas vocês não têm que comer, a pizza é minha, olha essa. Então, mas eu não estou a dizer que vou partilhar com ninguém. Bem, mas é assim, realmente eles não gostam muito da situação. Mas pronto, não sei. É que praticamente todos os ingleses aqui não entendem Hawaiian e não é muito famoso aqui. Não percebo. Mas lá está, é como tu dizes, Daniela. Não percebo porque se eles metem leite no chá, não percebo. Mas olha que já experimentei leite no chá. Ou até a garganta. Atenção que eu gosto. Sim, assim, não vou dizer que gosto. Eu prefiro sem leite com açúcar. Mas se meteres leite, eu tenho que pôr sempre açúcar. Porque com o leite ainda fica o sabor do chá, tipo aquele metal. Parece que fica um sabor a metal. Isto for chá normal, chá verde ou chá preto. Sim, chá tem de ser com esses dois, porque os chás de, por exemplo, o chá de cidreira, o chá de camomila, que são chás mais doces, eu acho que não, que são chás de infusão diferentes, eu acho que não vencem leite. Sim. Não. Não, mas é assim, mas entretanto, já provei com açúcar e leite, e quando uma pessoa está com a garganta assim mais fraca, realmente acalma a garganta. Mas já está, isso é como leite com mel. Exato. Mas sim. Mas eu gosto, por acaso até gosto. Só esses dois tipos, o chá preto e o chá verde. porque são chás mais agressivos, né, que têm sabor mais amargo, digamos assim, e que vão bem com o leite. Agora, os chás de infusão normais, eu a primeira vez que provei chá com leite não gostei precisamente por isso, porque acho que era um chá, não salvo erro, de camomila ou assim, e realmente não, porque o chá de camomila é um chá doce, é um chá, pronto, é diferente, é de flor, é diferente. Vocês então, já compraram chá de estrabucha? Não, eu de vez em quando estrabujo, mas com chá não. Não vai dar. Há um chá à venda, eu acho que é da Dolce Gusto, ou o que é que é. Então aquele chá, aquilo é... é de frutos vermelhos. Bem, mas vocês podem pôr o que quiserem de água, aquilo está carregado sempre. Então, se beberem aquilo mais seguido, chegam ao fim e estrabucham, basicamente. Então, eu não gosto aqui, de aqui em casa começou a ficar conhecido como chá de estrabucha. Pronto. Eu não gosto de chá de fruta. Chás de frutos vermelhos, chás de aquelas infusões com frutos silvestres e laranjas de não sei das quantas. Eu gosto, irritado gosto. Pronto, eu não gosto, porque eu não gosto de tudo. Porque para mim, e lá está, se calhar eu não tenho nada contra quem bebe chá de frutos vermelhos, ok? Mas para mim, esses chás são esse tipo de sumo. Não, pronto, não. O chá para mim, o chá, aquele chá quentinho, é o chá de ervas. Chá de cedreira, chá de camila, o preto. Também há chá de maçã. O chá de maçã em canela, são chás naturais. Sim, mas eu o chá de maçã... Não, mas eu não estou a dizer que não são naturais. Eu estou a dizer que o meu gosto, o meu paladar, mesmo assim o chá de maçã canela... Olha, mais ou menos. Um dia quando vinhas cá à casa, vou cortar aqui umas ervas do quintal, vou-te fazer um chá. Não sei o que é que vai ser, porque não sei que ervas é que são estas. Epá, mas já que gostas de chá de ervas, vamos lá. Opa. Tu bebes chá de ervas, eu bebo chá de estrabucha. A ver quem é que estrabucha primeiro. Pronto, deixa estar. Estás convidada, Liliana. Eu, chá de ervas, atenção, que... Não, para tirar as fotografias e pôr no Facebook. Ah, eu não tenho direito a chá, está bem. Pronto, já ia dizer, chá de ervas faz-me lembrar... Para bem da tua saúde, não tens. Chá de ervas faz-me lembrar de Amsterdão, entretanto. Pronto. Mas é assim, eu lá está a cidreira, a camomila, essas coisas todas, são infusões de ervas. O Carlos está só a tentar ser engraçadinho, não é? Porque quer dizer, os nossos ouvintes, que são pessoas muito inteligentes, perceberam aquilo que eu quis dizer. Então eu aqui também posso fazer uma infusão de ervas. Pode, tipo, pela vontade. Junto 4 ou 5 tipos de ervas que encontrei aqui no quintal, siga. Faço-te o chá, mas tu sabes que se fazem, por exemplo, um chá de ortigas. Sei. Pronto, então qual é o problema? Se calhar as ervas que tens no quintal até dão um bom chá. Mas eu não estou a dizer que não. Eu percebo que eu te convidei para vir cá a casa ver o chá. Pois, exato. Umas ervinhas. Sim. Eu já não digo nada, mas o que eu sei é que quando eu disse que me lembrava de Amsterdã, vocês estavam a me convidar para vir cá ver chá aqui. Deixa eu contar a história. Eu, por acaso, não sei se Amsterdão, erva e Amsterdão... Vocês são muito mauzinhos. Porque o que aconteceu foi que uma vez que estava em Amsterdão, tinha os meus pés, já estavam mesmo a arrebentar. Aliás, é quando fui para Amsterdão até como é que se diz isto em português? Olha, pulled my groin. Pulled a minha virilha. Ah pá, olha, da virilha ficou tudo deslocado, não sei. Deslocaste ou feriste? Não, não desloquei, é o tendão. Aleijaste, pronto. Aleijei-me. Portanto, por andar tanto, atenção, que andei tanto que aquilo não estava a dar certo. E entretanto, depois estava, pronto, tinha dado muito, não sei o quê, pá, estou cheio de sede, está frio, porque estava frio na altura, não sei o quê, e parei numa lojazinha, que tinha montes de ervas de chá, atenção. E eu parei nessa loja assim, olha, vou experimentar. E experimentei um chá de ervas, eu nem sei que ervas é que eram aquelas. mas ela estava a dizer que era de uma árvore, não sei o quê, não sei o que mais, e contou uma história toda da árvore, de onde é que ela vem, olha, não sei, mas eu também praticamente nem estava a ouvi-la. Dá-me um chá, dá-me um chá que eu te concedo. E tenho frio, dá-me chá. Perdão, o melhor é nem sequer saber. Não, mas não era nada disso, era por acaso, era umas plantazinhas naturais, não sei o quê. Mas entretanto, olha, foi um dos melhores chás que eu já bebi. Caramba, é natural. E aí, lá, diz-me uma coisa, tá, e bem, não ficaste com os pés, aliás, sem dores de varilhas? Não, essa dor de varilha ainda me apanhou durante um mês inteiro, já depois de ter chegado aqui. Pronto, mas na altura, tipo, se não ficaste assim um bocado anestesiada? Não foi desse tipo de ervas, podia ter sido, era uma ideia engraçada, mas não foi. Eu acho que era uma ideia bastante interessante, se calhar era bom para as dores e assim. Pois, não, dizem que sim, mas não, foi mesmo, sabe, mas olha, foi um dos melhores chás que eu já bebi. Porque tinha um sabor muito estranho, é assim, tinha aquele sabor de... era doce, mas ao mesmo tempo não era. Ah, não sei te explicar, mas foi um dos melhores chás que eu já bebi. E até tirei foto à loja para eu, quando voltar lá, saber onde é que eu tenho que ir. Mas quer dizer, as ruas de Amsterdão são tão, tão... Epá, eu nunca vi coisa assim. Tu perdes ali com uma facilidade, porque é montes de ruas juntas e depois estão todas cheias de coisas a vender e não sei o quê, estás a... Eu lembro-me de passar por lá, ai, tenho que voltar ali para comprar uma camisa do Amsterdão, ai, tenho que voltar ali, olha, aquela é mais gira. Depois queria voltar, não sabia onde é que estavam, não sabia, não conseguia encontrar, é assim, e acabei por nem comprar camisa nenhuma. Errado. Mas também só estive lá um fim de semana, atenção. Portanto, não consegui ver tudo, mas vi o Museu de Anne Frank, vi o Museu Van Gogh, muitas coisas interessantes em Amsterdão, tem... não fui à Madame Tussauds para o Museu de Cera, por acaso não entrei, porque naquela altura era bastante caro, porque como era um fim de semana era bastante caro, e portanto eu aconselho quem quer ir ao Amsterdão, é melhor ir durante a semana, para já não é tão ocupado como está, aquilo estava mesmo no fim da picada, tu sabes como é que eu sou, Daniela, eu não gosto nada de sítios muito populados. Pois, ela é como eu, ela não gosta muito de pessoas. Não, é assim, social, gosto de pessoas, mas longe de mim. Não, tipo, pessoas em aglomerado. Pessoas em aglomerado não tem graça. Sim, não faz muito. E por cima, é que nós somos pequenas, e então, é basicamente a gente ficamos engolidas pela multidão. É verdade, pronto, esquece, não gosto também. Mas é, tipo, voladas aqui, murros ali, porque lá está, o pessoal não nos vê. Pois. E pronto. Às vezes eu penso mesmo isso, não me devem estar a ver, com certeza. É melhor que sim, porque se estiver a fazer aquele propósito, briga. Não, mas é isso mesmo, mas mesmo com o tão populado que estava, portanto, quem quer ir ao Amsterdão, vai durante a semana, porque realmente não é tão ocupado, é ocupado, mas não é tão ocupado, e dá para realmente verem as coisas melhores. Mas as vistas daquilo, há certas ruazinhas, parece que estamos em Viena, porque os prédios estão dentro de água. Tipo, a parte de baixo dos prédios está dentro de água. Que é a parte de trás, claro. Onde eles entram, está em terra, né? Que o pessoal não vai nadar para entrar em casa. Mas a parte de trás do prédio está, tipo, a parte de baixo está dentro de água. E parece mesmo de Viena. E depois tu até podes apanhar um barquinho para andar no meio das ruas e não sei o quê. É muito giro. Imagina, agora eu estava aqui a imaginar um cenário. Eu sei que isso não acontece lá, acredito eu, porque, mas pronto, isto é um cenário hipotético, do pessoal estar em casa, a estender a sua roupinha muito bem na parte, nas traseiras das casas, e de repente caem a roupa lá abaixo, de lá tem de ir alugar um barquinho e um fato de mergulho. Não, mas lá está, em Amsterdão, eles apanharam a moda daqui, que é a nossa. Sim, exato. Sim, pronto, eu calculei, né? Até porque não fazia muito sentido, porque isto, imaginando que se realmente estendia a roupa na parte de trás das casas, isto podia acontecer. A roupa pois. Podia realmente a cair, portanto, não era muito produtivo. Portanto, eu calculei que não se estendesse, até porque eu acho que há muito poucos países, na Europa pelo menos, onde isto aconteça, onde realmente se estenda roupa nos prédios, assim, nas janelas dos prédios. É mais Portugal, Espanha. É, eu acho que sim, somos mesmo nós, somos uns bagunceiros e é tudo nosso. Não, mas eles estendem, atenção, porque eles também podem estender na rua, quem tem casa com quintal, eles compram mesmo um postezinho que abre e tu estendes a roupa no postezinho. E estendes a roupa na rua, mas é só para quem tem quintal, quem não tem, estende em casa e é sequer. Exato, mas pronto, é assim, também pelo aquilo que eu percebo, mais ou menos daquilo que vejo, não é, que não conheço esses países todos, mas daquilo que vejo, até mesmo daquilo que tu me contas da Inglaterra, As casas também, na sua maior parte, os prédios são baixinhos e a maior parte são casas. Casas térreas. Pelo menos, sim. Pronto, eu acredito que, se calhar, nas capitais não, né? Nas capitais provavelmente terás prédios maiores, mais altos, né? Não, mas aqui também. As capitais também, não é são, exato, mas é mais raro. É, aqui na minha rua não há prédios desses, mas, por exemplo, se vais na estrada principal, se deste a estrada, há um prédio, um prédio. Exato. Que tem 20 andares. Aqui não acontece, né? Aqui tu praticamente tens só prédios. É mais raro, digamos assim, as zonas de vivendas. Portanto. Sim, aqui, pronto, as casas fazem-se como prédios, mas não parecem prédios. Por do género, em Portugal tu vês um prédio, está cheio de janelas e não sei o quê, tu sabes que um monte de pessoas vivem ali, né? Isso. Agora, as casas daqui, normalmente, tipo, só vês 4, 5 janelas à frente e a porta, porque depois as outras janelas estão atrás, e parece que aquela casa pertence àquela pessoa só. Aliás, na minha rua, a minha casa, pronto, o meu prédio, entre aspas, tem 4 apartamentos, mas a casa do lado já é a mesma casa, só uma casa. E quem vive ali deve ser rico, isto vejam lá. Que é uma casa com 4 pisos. É assim, tecnicamente, assim, como é que eu ia explicar isto? Porque no resto de chão há 3 apartamentos. Sim, mas não, mas... Sobes 10 escadinhas, há um. Exato. Sobes outras 10 escadinhas, há o meu. Sobes outras 5 escadinhas, há outro. Mas é assim, lá está, mas se for isto, costumava ser uma casa normal, o meu senhor o fez num prédio. Sim, mas é isso que eu estou a dizer, então, as casas do lado, se são só uma casa, são casas com 4 pisos, praticamente. É mansões. Pois está aqui a Daniela, isto é mesmo triste, em vez de estar a pensar, em que grande, não estou a pensar, em pá, só o trabalho de subir isso tudo. Pois, lá está, exato. Mas sim, mas entretanto, porque o meu apartamento não é pequeno, atenção, eu tenho 2 quartos, cozinha, sala, casa de banho, o meu, pronto, os 2 quartos, o hall de entrada, não sei o quê. É um de 3. Exatamente, é um apartamento normal, aliás, é maior do que certos apartamentos apartamentos, como é que é? Aí em Portugal, portanto, atenção. Agora imagina, e o meu não é um dos maiores aqui, deste prédio, desta casa, não é um dos maiores, aliás, há um maior do que o meu. Portanto, agora imaginem tudo isto, em vez de estarem divididos em apartamentos, é uma casa inteira. Epá, tanto trabalho, isso dava muito trabalho. Não, mas quem tem é rico, claro. Tem alguém para limpar, não vai estar... Está bem. Mas mesmo assim, tipo, subir, imagina segunda-feira de manhã, e tens de sair para o trabalho, e o quarto é no terceiro piso, e tu desces para o primeiro piso, que é a cozinha, vamos fazer a hipótese, né? Estás a comer e às tantas esqueceste da mala, voltas para cima, depois desces, esqueceste o telefone, tens de voltar... Epá, quando chegar cá abaixo outra vez, tens de voltar para cima para ir dormir. Ah, pois, mas é uma maneira de perder peso, por que não? Pô, também é verdade. Mas eu acho que isso dá muito trabalho. E não ser preguiçoso, direi eu. Pois, exato. Eu, qualquer das maneiras, já sou preguiçosa mesmo. Eu já subi destas escadas do meu prédio, às vezes, muitas vezes ao dia, porque eu esqueço sempre qualquer coisa. Sempre qualquer coisa. É assim, ou é do telemóvel, ou é do passe, ou é do meu saco com a comida para o trabalho. É pá, não sei. Esqueço. Todas as manhãs me esqueço qualquer coisa. Ai, ai. Não, mas... pronto, eu acho que é realmente... Eu não me importo de ser preguiçosa. Tudo bem. Não tenho problemas com isso. Mas, sim, realmente são casas grandes. Olha, Carlos, ia dizer, não queres dizer aos nossos ouvintes o que é que se vai passar a partir de para a semana? Ainda não. Vamos a 4 músicas. Pensei. Está bem, E depois então vamos falar sobre as novidades, o que é que vai acontecer a partir da próxima semana, que novidades é que vamos ter. Eu não vou falar das outras porque ainda não está tudo acertado, vou apenas falar do Praça Pública, porque vai haver novidades, vai haver mudança no formato, portanto vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para já, quero-te fazer uma pergunta, porque eu honestamente esqueci-me. Então, eu quero perguntar-te, Liliana, como é que se chama aquela música que tu trouxeste uma vez aqui ao programa e que eu gostava de voltar a trazer aos nossos ouvintes? Slackers Anthem. Sim, mas de quem é que era? Lembras-te? Espera aí que eu tenho aqui no meu telemóvel. Eu acho que era do... espera aí. Deixa lá. Antes disso. Vamos aos ouvintes, porque esta música já não passa há muito tempo. E... Elias Naslin featuring Elbot. Exatamente. Essa vai ser a primeira música que nós vamos aqui ouvir, porque já não passa aqui há algum tempo, e é a música Praça Pública. É. Para mim é a música Praça Pública, porque de facto... Não sei, marcou, pronto. Eu acho que cá estava a Daniela, mas não estava. Não sei. Não me lembro. Oh, não. Aliás, foi na emissão em que ela entrou como ouvinte, se não estou em erro. Dia 30 de Abril de 2016. Pronto, e as tómicas datas. Sério? Pronto, deve ter sido. Oh. O que me lembro é que eu tive dias e dias e dias à procura desta música e finalmente achei e achei que tu via por aqui na rádio e tu adoraste e eu adorei e toda a gente adorou. Olha, há uma coisa que nós não dissemos ainda a propósito disso, é que esta emissão é gravada. Pronto. Ah, pois é, sim. Sim. Antes que hajam aqui confusões, porque imagina se acontece alguma coisa no sábado e a gente não está a falar aqui e eles, ah, mas olha, mestres. Pois, não, mas sim, estamos a gravar porque, sim, porque achámos bem gravar. Porque a gente quer. Porque, eu ia dizer isso, porque nós queremos. E é motivo suficiente. Quem era aqui somos nós. Bem. É verdade! Tá bom, Carlinhos, então diz lá as músicas. Pronto, vamos então aqui ouvir esta música. Como eu já fui dizendo aqui, como símbolo aqui do nosso Praça Pública, vamos também ficar com uma outra música que é... como é que eu posso dizer isto? Vamos aqui ficar com algumas músicas... Eu não sei se todas marcaram o Praça Pública, mas há, por exemplo, aqui uma banda que eu acho que marca também o Praça Pública, apesar da música nem tanto, é mais recente, mas refiro-me à música mais recente, pelo menos ao último single que nos chegou aqui, dos Maroon 5. Porquê que eu digo estas que eu digo que é marcante a banda Daniela? Ai, desculpa, os Maroon 5? Sim. Porquê que será que a música é marcante? A banda. Bom, temos vários motivos. Podes começar logo pelo Adam Levine. Não, quer dizer, então, a banda marcante... É assim, a mim particularmente, liga-me, de certa forma, diretamente a Newcastle. Mas isso é a mim. É uma liga pronto. Direta. Não sei se será por isso, não sei se irás pôr This Love, que no caso não, é a ligação mais direta. É outra música, mas... sim, tu disseste que era numa das mais recentes, certo? Sim. Peço desculpa, fui eu que lá está, eu remeti-me para a liga direta a Newcastle. Sim, para quem não se lembra, quando a gente fizemos uma edição em que fizemos as músicas da nossa vida, eu dediquei uma música à Daniela, acho que até foi dos Maroon 5. E ela disse como há 20 Maroon 5 também. Eu acho que a gente íamos pôr a mesma música e depois falámos as duas e eu tive que mudar. Porque a gente íamos pôr a mesma música, é isso. Sim, exato, é isso. Ou seja, sim, Maroon 5 com certeza é a música, a nossa música. Essa e os do Aventura, Amor da Amada, essa já se sabe. Pronto. Vamos também ficar com Love Without Violence, que é uma música... Dos The Gift, música nova também, um single mais recente, e vamos acabar com uma sonoridade muito estranha, mas ao mesmo tempo muito singular, que tem a ver de alguma maneira com a originalidade que os próprios The Gift dão à música portuguesa, e que são as Anti-Look com o tema Refúgio. É uma recordação de 1998. E é com estas quatro músicas que nós vamos aqui ficar. Entretanto, não sei se sabem, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, pronto, não, aí não. Vamos contar a música. Siga! Pronto, mas deviam. Já acrescentei. é o crescer-te um até já. Pronto. Até já. Pois, mas é que ainda não, porque temos aqui um pequeno problema técnico. Não sei como é que é resolver isto agora. Portanto, vamos então, Daniela, falar. Vamos falar. Os chouriços. Vamos encher, ah, vamos encher chouriços. Olha, boa ideia. Adoro chouriços. Já que falamos em comida, vamos encher chouriços. Vamos encher chouriços. Adoro chouriços. Tenho muitas saudades de chouriço. E de... Ai, o chouriço. Isto aqui saiu mal, preto. Mas tenho muitas saudades de chouriço. E... e de farigueira, e chouriço de sangue. Saiu mal. Os chouriços são chouriços e são bons. Chouriço de porco preto. Nham, nham, nham. É como o pão de banana. Mas sim, ao pão com banana. Mas sim, entretanto... Não, é o que eu digo, estas mentes estão tão poluídas. Houve! Isto passou-me completamente para o lado. Só que quando ela disse isto agora se saiu mal, é que eu levei para o outro lado. Porque eu quando disse... Depois eu quando disse eu fiquei, oh, ok, se calhar é melhor corrigir aqui um bocadinho a situação. Não, mas eu estou a falar de farigueira e etc. Tenho muitas, muitas saudades. Aqui o que há é o... black pudding. Como é que se diz isso em português? O black pudding é pudding preto. Sim, exato, é o pudim preto. Mas sim, é aqueles que têm rodelas grandes. O... Não. Rodelas grandes? Isso não é um salame? Grandes salame. Não, grandes não. É preto. É preto. É preto grande. Ou há dois chouriços pretos. Há um que é o chouriço de sangue. Ai, não é nada. Gente! Há um chouriço de sangue. E o chouriço preto? Fininho e fininho. Então o chouriço preto é isso que se chama. Tem outro nome. Marcela. Marcela, é isso. Piada. Quer dizer, já não bastava a Liliana dizer isto agora que sou um bocado mal. Vem depois a Daniela dizer preto e grande. Eu só juntei aquilo que ela já tinha dito. Hoje não estou a sair bem com os chouriços, ó, minha gente. Isto não está a correr muito bem. Não, mas olha, chouriço, eu prefiro o de seco, pronto. Eu prefiro a Marcela. Não sou muito mudada à Marcela, mas também gosto. Eu prefiro. Mas prefiro... a Marcela, aqui tu... Eu prefiro o fiambre da perna extra. Eu, relativamente à farinheira, gosto mais da coisa, da alheira. Alheira é bom. As duas prefiro alheira, mas também gosto muito de farinheira. A farinheira, uma maneira que eu gosto muito de comer farinheira é com ovos mexidos. Então, tiras o conteúdo da farinheira, estás a ver? Tipo, abres aquela pelezinha, tiras, e mistura-se nos ovos, faz-se na frigideira com os ovos mexidos, fica ótimo. E com alheira também fica ótimo, da mesma maneira, fica muito bom. Mas aqui o único tipo de chouriço é o chouriço normal. E a Marcela, não há nada mais, a menos que eu encontre uma mercearia portuguesa, que por acaso há uma, mas não é muito perto de mim, que até é a dona é uma amiga minha, mas não é perto de mim, aquilo dá-me um grande trabalhão para ir apanhar o autocarro, para ir para lá, que aquilo é noutra cidade. Pois. Sim, mas pronto, com uma morcelazinha e um chouriço normal, pronto, se é normal, já se faz qualquer coisa. Mas atenção que não é igual ao de Portugal ou de Espanha. Ah, claro, nada, mas isso pronto, nem. E uma coisa que eu adoro, tenho andado aqui à procura, estou a ver que vou ter que trazer de Portugal da próxima vez que for aí, é aqueles porquinhos para assar o chouriço. Desculpa. Os barro. Ah! Pronto. Os porquinhos de barro, que eu lhes chamo. Pois há. Pois a loiça de barro, não é? Pois sim, a loiça de barro. Para assar o chouriço. Normalmente, sim, posso assar no micro-ondas, mas não é igual. Porquê que não assas na placa? No fogão. Na frigideira. Sim, mas lá está. As coisinhas disso de barro, a coisa boa que tem é que é fácil de limpar. Pronto. Dá muito trabalho a limpar-se. Porque se há chouriço na frigideira, o chouriço tem muita gordura, não é? Aquilo basta só deixar a frigideira. Não tens um grelhadorzinho também, não? Não. É, pode ser no grelhador. Ou então fazer como se faz, por exemplo, com os pimentos. Na chama do fogão. O bico do fogão? Então, e depois ficava com o bico e o fogão tudo cheio de gordura. Pô, tá, mas já vi que tu não queres ter trabalho, pronto. Não, ela quer comer chouriço. Outra coisa é limpar o fogão inteiro. Ela quer comer chouriço, mas não quer ter trabalho de limpar. Deus, não me ponhas a limpar o fogão inteiro, já me chega uma vez por semana quando eu limpo. Pronto, tá bem. E até só que eu não cozinho muita vez, portanto não me julguem. Não, uma vez por semana eu acho que é um tempo adequado. Quer dizer, claro, ok, conforme a comida que se fizer. Mas sim, tendo em conta que tu só jantas em casa, praticamente. E pronto, não fazes chouriço assado. Acho que está ótimo. Sim. Da outra vez aconteceu-me, foi uma muito boa. Eu estava a fazer sopa. E está pouca sopa, porque sou só uma e não gosto de fazer muito, porque depois tenho que comer sopa durante 3 semanas. Claro que não, né? Mas pronto. Mas entretanto, a Liliana estava meio a dormir, porque estava muito cansada do trabalho, eu quero uma sopa, porque estou doente. Peguei na coisa da panela, sem pano, sem nada. Aquilo foi. Então, olha, agora não sinto calor de nada, porque está muito frio. Não, realmente não me apercebi, eu não estava a perceber o que é que estava a fazer. E pegando aquilo a ferver, e lá foi a panela, lá foi a sopa toda pelo fogão, e a Liliana a limpar durante 2 horas. Mas acontece, às vezes acontecem essas coisas assim. Por acaso nunca me aconteceu, eu tenho os terminais de perigo, apesar de não parecer, eu tenho os terminais de perigo bem, bem. Uma coisa que eu costumava fazer era pegar fogo a pegas. Sabes quando tu estás a fazer a comida e tens, por exemplo, a mexer e vais pegar com uma pega no, ou na frigideira ou no tacho ou assim, mas o tacho não é alto o suficiente para a pega não estar ao pé do bico do fogão. E pronto, de vez em quando as pegas de pano ardiam. Eu olhava assim para elas e tinha uma labareda a subir. Pronto. E lá ia eu com a pega para o lava-louças molhar. E pronto, até que o meu pai comprou pegas de silicone. Ele achou que era, realmente, que era mais seguro. Ali ao pé. Eu quando uso a pega no fim. Não ponho ali mesmo ao pé. Não sabes que, às vezes, eu não acontecia sempre, mas, por exemplo, naqueles tachos mais pequeninos, mais baixinhos... E assim, opa, as pegas geralmente são grandes e eu realmente não... Também foi no início, mas quando eu comecei, realmente, hoje em dia já não me acontece, né? Hoje em dia uma pessoa também tem outra noção. Silicone, conseguis meter essa árvore. Não, mas mesmo quando é com panos ou assim, quando é... Olha que eu... Mas dá, não, arder não há. Desculpa interromper a vossa conversa, muito agradável. Não nos desculpamos, mas diz lá. Pronto, vamos então à música. Vamos à música. Bora. Siga, maestro. Recordando os nomes das músicas e até há aqui uma alteração, vamos ficar então primeiro com a música de Elias Nestlin e Elbot, Slacker's Anthem. Ficamos depois com Don't Wanna Know, exatamente, com Maroon 5 e Kendrick Lamar. Não é das melhores, mas é que nós temos aqui mais recente. Depois também vamos ficar com música de The Gift, Love Without Violence. Quanto à última música, surgiu aqui um pequeno imprevisto. Ainda estou para perceber o que é que aconteceu, mas o que é certo é que o que nós temos aqui à disposição é apenas... não demos aqui a música, aliás. Então, o que vamos aqui passar é Despio a Saudade, da cantora Ana Moura, do álbum Desfado. E é assim que vamos cruzar a primeira hora do nosso programa. Vamos à música? Bora, até já. Então, até já. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how we should be. All we want is to be. Just laugh. let us down. But you know they can blame us for acting shameless. That we just like to have some fun. We just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight before we all grow old. So don't tell me how to act out what should be. All we wanna is to be free. We don't wanna be like you. Oh, oh, oh, oh, oh. You see, we just like a little crazy. And we're following the heartbeats. We don't wanna be like you. Oh, do you like this? Do you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you.

business talking about it as though it's some kind of a sin. It's just love without violence. If love is a role in your private theater, it's better to follow the casting director's whims. It's just love without violence. I'm out in the stars and my pockets are empty. I'm here in her hand and my heart is her tambourine. It's just love without violence. It's just love without violence. It's just love without violence. Despiu a saudade depois do jantar. Num prato já frio de tanto esperar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes da tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes da tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Sacudiu o pó desse amor primeiro. Num canto guardado do seu coração, aquele retrato parado no tempo, que morde por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Aquele retrato parado no tempo, que morde por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Mas de repente, como um sol depois da chuva, surgiu a noite transformada em alvorada. Vai para o espelho, faz-se bonita, lábios vermelhos, corpo de chita, vestido na pressa de quem seja atrasada. A flor da boca, e assina escrita na palma da mão. Foram tantos anos sem imaginar o dia sonhado da noite mais louca, nas ruas da vida com ela a dançar. Louca, nas ruas da vida com ela a dançar. Despiu a saudade, sacudiu o pó. Nós somos Antena Web. Ouvintes, estamos de volta, todos a fazer aqui uma festa, a dançar com esta música. Quer dizer, a última foi um bocadinho mais fadito. Depois a gente cantou e dançou, não foi, Daniela? Foi, sim, sim. Epá, essa foi uma resposta muito chitada. Foi, foi. Não, não. Eu estava, desculpa, estava aqui a ver uma cena. Foi. Foi, sim, senhora. Cantámos, dançámos e pulámos. Tanto que me vai um bocadinho as pernas. Que mas isso é que não fazem nada. Cita. Passas o dia inteiro sentado em cima da secretária, não. Em cima da cadeira, em frente à secretária. Tipo, um bocado numa parte. Pois, querias. Mas na verdade, não. Eu não. Não, quer não. Dizer, eu queria estar sentado, mas eu estou. Agora, o que é que tu fazes contigo, não quero saber. Se estás sentada, se te... Geralmente não passo, por acaso agora não passo muito tempo sentada. Se tu corres de cabeça virada para baixo, isto não tem nada a ver comigo. Acho de experimentar. É bom, faz bem à circulação. Olha, isto não é, se fosse um programa em inglês, isto se fosse um programa em inglês, eu agora diria... The more you know. Pronto. Pois, eu diria, e depois disse, portanto, não, tu não dirias, tu disseste, tenho uma coisa que tal que eu não percebi nada. The more you know, epá, Daniela, como é que eu trouxe, epá, como é que, uma expressão igual em português? Igual, assim, não. Mas para dizer a mesma cena. Olha, estás tipo, sempre a aprender. Vinha morrendo agora, portanto. Ela engasgaçou-se. Portanto, sim, exato. Estás sempre a aprender. Vivendo e aprendendo, sei lá, uma cena assim, pronto. Mais ou menos nesse estilo. Algo por aí. Algo por aí. Ora bem, tenho aqui um desafio para vocês. Daniana e Liliela. Imagino que a Liliana não possa fazer isso, imagino eu. Tu não tens um PC perto de ti, pois não, Liliana? Eu tenho um PC perto de mim, mas eu estou neste momento a dar na cabeça ao Rádio Boss. O que é que precisas? Ah, pronto. Não, não preciso nada, não preciso nada. Vai sobrar para mim, então, é isso. Não, mas eu também não tenho um PC perto de mim. Para ti e para os nossos ouvintes também. www.antenaweb.info. É verdade que a emissão está aí para o ar no sábado, já mais coisas estarão feitas, mas mesmo assim, garantidamente, o que já está hoje, na quinta-feira que começamos a gravar, já estará no sábado também, que é algumas das mudanças que se têm efetuado no nosso site, algumas das mudanças que têm acontecido no nosso, sim, no nosso site, no nosso portal de vários canais. São mudanças muito subtis, mas que nós esperamos que possam ser do vosso agrado. Daniela, tu estás, por exemplo, na Antena Web Rádio Central, onde se emite este espaço radiofónico. Por acaso estou. Pronto, ainda bem. Carrega no botãozinho que diz rádio e descreve aos nossos ouvintes o que é que acontece. E se dizes que nada, eu bato-te. Não, eu estava à procura do botão que diz rádio, tens, né? Já vi que era em cima. O que é que acontece? Então, acontece que desce outro menu, onde tem o player e a grelha de programas. Exatamente. E se carregares, por exemplo, em Interaja? Interaja... Deixo outro menu, mudar de canal, chat, Twitter, Facebook e contactos. Exato. Já agora dizer que deixo outro menu, como quem diz, substitui o menu pelo outro. O do rádio para Interaja, sim. Ou seja, sim. Isso é bom. Vão descendo menus conforme aquilo que nós vamos procurando. Sim, então linha de baixo... está ali então o menu digamos assim, um submenu, e que de alguma forma tem aquilo que os ouvintes possam querer. As áreas comuns agora estão aqui, num botãozinho que diz mais. Neste caso ficamos um bocado menos porque a Diana desapareceu da ligação, mas estará mais. Estará mais quando for possível. E esta é apenas uma das mudanças, muito subtil, mas que pretendemos que esse tempo para a página vá ficando mais completa. E há uma coisa que é importante dizer, não estava nos planos inicialmente, mas acabou por ficar assim. A página da Antena Web está a ser reconstruída do zero. Há ainda várias áreas em construção, portanto, que dão um erro 404, mas é temporário e essas áreas estão a ser refeitas. Inclusive, a nossa Antena Web Arquivo está a ser também ela refeita. Portanto, caso encontrem esses erros, claro que já há páginas feitas, sei lá, a página dos comunicados, ou quem somos, etc. Tudo isso também já tem a sua, já tem a sua, as suas páginas feitas. Pronto, mas ainda há muita coisa a ser feita e, portanto, pedimos a vossa compreensão nesse sentido. Vai ser o nosso desafio para os próximos meses. Temos a nossa programação e também as áreas que vão então surgindo. Antena Web tem agora uma ideologia totalmente diferente. Não sei se já viste aí um botãozinho que diz periódico. Imagino que sim. Ao lado do rádio. Sim. Pronto. Ao lado do rádio tem um botãozinho chamado periódico. Que no caso entre a Rádio Central só tem notícias, mas uhum. Pode ter, por exemplo, se dá espaço história, pode ter outro, depende dos canais. A partir de agora, o que aparece no menu em cima é apenas uma divisão de conteúdos, se querem rádio, se querem periódico, né? Neste caso notícias escritas ou artigos escritos. No caso, por exemplo, da Antena Web Divinal, não vamos ter periódico, mas vamos ter assim enfim, cristianismo, islão, sei lá, sim, cristianismo, islão, serão tópicos que vão aparecer neste menu em cima. Portanto, são menus mais personalizados, mais ajustados a cada canal. E eu falo nisto agora porque não tínhamos tido ainda a oportunidade de falar, senão na festa de aniversário. E como é lógico, aí o tempo foi mais de festa do que propriamente de informação. Essa é uma das mudanças que o site tem. O site vai continuar em mudanças, vai continuar em melhorias. Estamos a trabalhar com outros técnicos que não fazem parte da Antena Web, mas que voluntariamente se ofereceram para nos dar uma ajuda preciosíssima. Está sendo feito um trabalho ímpar, de forma que o site da Antena Web fique mais limpo, mais organizado, mais fácil de... Como dizia o técnico em questão, estão a ser limpas algumas gorduras. Estamos a fazer um lifting no site da Antena Web. E há uma outra novidade também que eu gostaria de vos dar e que tem a ver com a Praça Pública. A partir da próxima semana, a Praça Pública vai manter as 2 horas, mas vai ter um formato algo diferente. Das 20 às 21, eu, Daniela Costa e Liliana Senhorinho estaremos aqui para vos fazer companhia, tal e qual como é habitual. Das 21 às 22, eu, Carlos Bonaparte, estarei aqui pretendendo trazer as principais novidades da semana, os principais acontecimentos da semana, e intercalando esses acontecimentos com músicas. E podendo também trazer, se for o caso, alguns artistas aqui ao programa, para além do Supernova. Aí já será algo mais raro de acontecer, mas ainda assim vamos tentando. O mais importante para todos os efeitos é que também estamos abertos a sugestões musicais, e essas sugestões musicais vão ser satisfeitas na segunda hora do programa. E assim será, então, em direto, comigo, Carlos Bonaparte, das 21 às 22, e também em direto, sempre possível, com a Daniela Costa e a Liliana Senhorinho, das 20 às 21. Ou seja, vão ser 2 horas na mesma, mas reformuladas. E, juntando até um bocadinho a temática do Noite de Estrelas, que haverá de voltar um dia, também no seu formato mais apropriado. Neste momento, a prioridade mesmo é que o site esteja pronto o mais rapidamente possível, porque quando uma tarefa acabar, as outras vão poder ser feitas de melhor maneira. E, Daniela, ainda não temos aqui a Liliana, não é? Não, ainda não temos a Liliana, ainda não foi restabelecido o contacto com a nossa correspondente em Newcastle. E é verdade, a Liliana é a nossa correspondente em Newcastle. Felizmente, exato, não tem acontecido nada que, de alguma forma, depois nos obrigue a chamar a Liliana, mas efetivamente sim, a nossa correspondente em Newcastle. Mas enfim, eu acho que estas melhorias podem ser boas para os nossos ouvintes. Também gostava de ter o vosso feedback. aw@antenaweb.info. Daniela, diz lá o teu e-mail agora. danielacosta@antenaweb.info. Não era bem isso, mas está bem. carlosbonaparte@antenaweb.info. Então, era para dizeres o mesmo e-mail que eu, mas se estou a dizer. Ah, pois não sei, entretanto esqueci-me. Mas, eu disse aw@antenaweb.info. Pronto, aw@antenaweb.info. Muito bem, muito bem. Quando chegar cá a Liliana, também vai dizer. Só para não ficar e-mail excluída. Pois é, olha, e já agora o que é que ela já deve estar a sentir excluída pelo Skype o suficiente. Sim, mas quer dizer, Skype ou excluída? Pois, exato. Já agora, diz-me uma coisa, Daniela. Tu fazes ideia? Podes explicar aos nossos ouvintes se quiseres. Qual é que vai ser a lógica da primeira hora? Da primeira hora do Praça Pública? Olha, sim, vês, a nossa correspondente, julgo eu, que foi restabelecida a ligação com o Newcastle. Sim, acontece que, enfim, o Skype hoje não gosta de mim. Peço desculpa. O nevoeiro e a neve dali até aqui está complicado. Realmente, e foi embaraçoso porque o Carlos estava a explicar as coisas no website e eu, entretanto, parei de ouvir, ninguém fala. E eu até disse, então vocês calaram-se porquê? Depois eu olhei para o meu telemóvel, que eu estou no Skype do telemóvel. Ah, está bem, então o Skype foi-se embora. Pronto, foi interessante. Mas peço desculpa, porque realmente isto é, os ouvintes já sabem, eu e o Skype, a gente às vezes não se dá muito bem. Questões técnicas que acontecem a todos, não é verdade? É, sinceramente. Sim. Não devia, é verdade. Mas pronto. Continuem a conversa que estavam a ter. Entretanto, estávamos aqui a contar aos nossos ouvintes das mudanças que vão acontecer no Praça Pública. Quando, Carlos? A partir da próxima semana. Foi esta disse, a última semana. Era só para ver se ele te lembrava. 2 horas. Claro, sim. Era só para ver se ele estava atento. Podias-te perguntar à Daniela, à Liliana. O quê? Podias-te perguntar à Liliana se ela sabia a partir de quando é que era. Ah, pronto. Não, mas eu preferi perguntar a ti, porque acho que podes esquecer mais facilmente, então. E pronto, a partir da próxima semana, então, teremos as alterações que o Carlos já mencionou, que no caso será que o Praça Pública... Espera aí, antes que digas. Liliana, quanto aos nossos ouvintes, quanto tempo é que vai ter duração o nosso Praça Pública a partir da próxima semana? 1 hora. Eu perguntei porque sabia que ela se ia enganar. Não, são 2 horas. Pois, tu me disseste. Pois é, só que entretanto ficou definido esta quinta-feira de manhã que será 2 horas, 1 hora com vocês, 1 hora sem vocês. Será só comigo. Pronto. E como tu não sabias disto, eu sabia que ias que é isso? Foi maldoso. Sim, podes bater. Não, mas eu quero só dizer, e os ouvintes vão concordar comigo, praça pública vai ser só uma hora. A outra hora vai ser sempre praça privada. Exato. Portanto, eu não é bem. Darkness. Não. Hello, darkness, my old friend. Então, ouvintes, ficam a saber que praça pública é uma hora, praça privada é a hora a seguir. Pronto, está bem. Deste bem a volta ao texto. Muito bem. Atenção, que não estou aqui, eu não estou aqui só porque era, estou aqui porque tenho aqui o certificado, tenho aqui o certificado, a licenciatura de, não sei. Dar a volta. É, é disso. Uma licenciatura que já agora foi concluída no domingo, não é? Sim, no dia 30 de fevereiro. Às 11 da manhã. No domingo, dia 30 de fevereiro, às 11 da manhã, exatamente. Pronto. Muito bem. Do ano passado. Deste ano ainda não pode ser. Exatamente. Não, 2020. Como se do ano passado, como se do ano passado pudesse. Pois, assim. Exato. Pode, o ano passado pode. Este ano é que não pode. 30 de fevereiro. Este ano de fevereiro só tem 29. Tem 29 a 28. Tem 28. Tem 29. 29 o ano passado. Não, o ano passado teve 30. Isso é que eu ficado. Este ah, pois, exatamente, sim. O ano que vem ter 28 e para o ano a seguir ter 27, até que um dia não há fevereiro. Em vez de um dia, em vez de ser um ano bissexto, foi um ano trissexto. Não, não esquece, ou um ano bissétimo. Foi um ano bissétimo. Olha! Vocês divergiram? Não. Ela nem disse trissexto, tu disseste bissétimo, ela disse trissexto. Está bem, não, mas peraí. É assim, vai dar mais não, ou menos à mesma cena, praticamente. Não, mas peraí. Isto é histórico. Eu estou a presenciar um momento... Oh, Carlos, mas ainda há pouco... Não, desculpa lá. Tu estás desatento. Sim, tu estás presta desatento. Atenção. Não prestas atenção às coisas. Porque ainda há um bocado, nós divergimos. Quando eu disse que eu preferia o chouriço de sangue, e a Lidia disse que preferia a morcela. E eu até disse, eu não gosto muito de morcela. Mas eu sei que vocês na alimentação... Pronto. Pronto, então, mas é assim... Mas nas biqueiras da gramática também... A questão também... é só... Não concordamos. Se a questão é só discordarmos de qualquer coisa, pronto, então... Eu não concordo com as biqueiras que a Daniela dá na gramática, era essa. Eu não concordo com os... Não, eu gosto da forma como a Daniela escreve. Olha, é assim... Mas falando assim, os ouvintes vão ficar a achar que eu escrevo errado. Quero só aqui dizer uma conversa privada que eu tive com a Daniela. Que eu tenho que dizer esta. Que a Daniela estava a mostrar os novos sapatos que ela comprou. E eu disse, olha, são muito bonitos, não sei o que é. Essa cor que eu quero para as minhas botas, para não variar. E entretanto, depois, a Daniela mandou-me uma foto de um relógio. E eu disse, olha, é muito bonito, é muito, que lindo. E ela disse, ah, é um presente cá de casa. Eu disse, epá, só a minha casa é que não me dá presentes, sabe lá, até a tua casa dá-te presentes. Pronto. E achei... Ai, ai, ai. Foi... Mas ela disse aquilo com... Tipo, isso foi um presente cá de casa, não é nada. Pronto. Eu disse, mas é assim, eu acho que para o ponto de uma palavra basta, quer dizer. O problema é que isso diz com a meia. Mas vamos lá voltar à questão do escrever mal, porque eu agora quero retificar, quero esclarificar essa situação. Queres esclarecer, pois, não é que, sim. É que ouvintes, ela escreve mesmo mal, ou seja, não. Ela escreve bem, mas com as letras ao contrário. É assim, é que escrever mal, vamos lá ver uma coisa, escrever mal é, por exemplo, as pessoas escreverem com erros ortográficos. É? Ou com uma construção frásica errada. E não é isso que acontece. Acontece que, ouvintes, informaticamente, uma pessoa no chat do Facebook ou no do Skype escreve rápido. E muitas vezes as letras, em vez de, por exemplo, o para, sai. Para. O A sai primeiro que o P. Pronto. É esse tipo de coisas que ele está a dizer que eu escrevo mal. Mas isso acontece. Mas isso é giro! Isso é algo característico. Por causa do contexto. Não tem mais a ver com mais nada, está bem? Agora estás aí a difamar a minha pessoa no quesito escrita, está bem? É ainda mais engraçado quando eu às vezes tenho o dicionário do meu telemóvel ligado, eu não preciso para inglês, mas como eu estou a aprender coreano, às vezes estou a escrever coreano e preciso do dicionário ligado para me ajudar em certas palavras. E entretanto, às vezes esqueço-me de desligar e estou a mandar mensagem a alguém em inglês e que ele muda o contexto da mensagem toda, o que realmente às vezes é engraçoso ver o que é que sai. Eu não posso dizer, porque estamos em horário nobre, mas é engraçoso. É engraçoso de ver realmente às vezes as situações que o meu telemóvel me põe. Não estamos no ar, podes dizer. Os telemóveis hoje em dia com os corretores ortográficos ligados são muito perigosos. Não estamos no ar, então estamos aonde? Estamos a gravar. Está gravado. Está bem, é gravado, mas vai sair em horário nobre. Ora. Ah, está bem. Estava a dizer que não estamos no ar. Pronto, mas estamos em horário nobre quando sair. E não mas estamos no ar, não. Como assim? Se eu quiser estar no ar, eu posso estar no ar. Sabes lá tu. Ela pode estar no ar, eu posso estar na terra, tu estás na água e pronto. Agora não estou no ar. Não, porque eu não moro na Holanda. Eu estou onde eu quiser. Não moras na Holanda, mas podias. Olha, isso é que pois era. Pois podia, mas não moro. Então pronto, mas bem. Não então. Importava de morar na Holanda. Flutua, Daniela, flutua. Força disso. Pois, sim, flutuo. Sim, eu vocês, também já agora, vocês sabem, por falar em flutuar, lembro-me de uma palavra muito estúpida, que não tem nada a ver com flutuar, mas começa por flu. Por acaso, começa por flá. Flá. É parecido. Pronto. Vocês sabem... Eu explico-vos. Havia um programa de rádio dedicado à flauta. Eu já não me recordo como é que ele se chamava. Haverá de encontrar por aqui. Mas vocês sabem qual é que foi? Eu que tenho sempre ideias muito giras. Qual é que foi o primeiro nome que me ocorreu para dar a esse programa? Flautulências. Pronto. Podia ser pior. Sim, claro que não. Falando foi esse o nome escolhido. Exatamente. Olha, eu quero dizer aqui uma adivinha. Não sei se vai sair tão bem em português como sai em inglês. Mas o que é que é mole, fica duro... Não. Espera. Não, vem para ti mole, fica duro, mas não pode. Ai, não dá, não pode, porque a palavra é blow. Oh, não posso. Pronto, mas seria. E tens que assoprar com muita força. O que é que é? Mas não tem tanta piada em português. Porque em inglês essa, é assim. Essa piada também é em português. A piada é esta, em inglês. Comes to you soft, it becomes hard, and you have to blow really hard. E pronto, para quem tem mente perversa, isto foi o trabalho, eu a dar estas adivinhas e toda a gente com mente perversa. Entretanto, era a pastilha ou a vela, há duas respostas para esta. Mas agora saiu mal, porque não tem tanta piada em português. Mas eu acho que também há uma assim desse género em português, qualquer coisa assim desse género. Não me recordo também, e nem sequer me lembro se a resposta era uma dessas. Mas já acho que também há uma piada dessas em português. Sei como há uma outra que é o que é que a mulher. Ah pá, não me lembro do. Ah, é do verniz? Não, do batom. Ah, é qualquer coisa como o que é que a mulher põe na boca que. Ai, não sei, mas é uma assim, no final é um batom, mas eu não decoro essas coisas. Há uma do verniz que é qualquer coisa do género, quando nas mãos da mulher endurece. Ah, exato, nas mãos da mulher endurece, é um verniz. É mole, mas nas mãos da mulher endurece, pronto. Exatamente. É um verniz, atenção. Sim, e é mesmo isso, aliás, é líquido, não é? Pronto. É molezinho. Sim. Sim. Sim. Costumas usar, não é? Deixa-me só pedir aqui desculpa aos nossos ouvintes. Nós estamos com alguns problemas técnicos, neste designadamente eu. E por este motivo é que ouvimos alguns ruídos de fundo. Neste caso, ruído de feedback. Que eu não sei como resolver, mas ainda não sei de onde é que vem. Mas de algum lugar virá. Portanto, mas estamos a tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Portanto, desde já pedi desculpa por esse ruído adicional que às vezes surge. Não é um ruído constante. Às vezes surge. Podem prosseguir. Estás desculpado. Sim, eu também te desculpo. Só hoje. Mas pronto, essas adivinhas, eu estou no trabalho, desses tipos de adivinhas. Que eu às vezes aborreço-me, fico aborrecida, está tudo a olhar para o teto. E eu saio-me com estas, e o pessoal ri-se. E depois há outra do género. Mas isto só tem piada em inglês, pá. Que é, what kind of cup doesn't hold water? Que copo não tem água? Não leva água. Não leva água. Mas claro que isto, em português, não vai fazer sentido. Quer dizer... Mas, por exemplo, a resposta, o pessoal começa logo todo, que copo não leva água, mas todos os copos podem levar água. Não, cupcake. Ah, exato. Certo. Bra cup. Pois, exato. Em inglês faz, de facto, faz mais sentido do que... Em português não faz sentido, né? Copo. Não faz, não. É uma desgraça. Eu quero aqui ter piada e não consigo. Pois não. Mas pronto, com todas as piadas em inglês, com esse teu maravilhoso acento britânico. Acento britânico, também estás a traduzir as palavras em inglês para o português, muito bem. Pronto. É que eu gosto mais do acento britânico, é mais coisa do que o sotaque. Acento é mais britânico. Com o teu acento britânico maravilhoso. E passando a ser um praça pública instrutivo. Sim. Ou então quando eu tenho amigos meus em Portugal que me pedem para lhes mandar um áudio no WhatsApp a dizer Harry Potter, não é? Que eles querem que eu diga isso em inglês. E lá está a Liliana a mandar um vídeo, um áudio. Não, Harry Potter. Adoro. E o Kent. Kent. Kant. Kant. É tão lindo. Depende de onde estiveres no país. Sim, sim, sim. Aqui mas... nós dizemos mais Kant, porque Kant é no, o que ali no canto da sala. Não, aqui é mais uma asneira, mas pronto. Pronto, mas aqui se fores ali no canto, ali no canto da sala. E havia uma palavra que eu não sabia o que era quando vi Newcastle, não fazia a mínima ideia do que era, porque quando aprendi inglês americano, porque aprendi a ver filmes e não sei o quê, e estava a trabalhar num restaurante e entretanto, gherkins, I want gherkins, o que é isso? Gherkins, o que é isso? Eu ficava assim a olhar, e depois lá veio um rapaz, não sei o quê, ah, Liliana, isso é pickles, ai, pickles? Sério? Yeah. Aqui diz gherkins. Desculpa, diz lá isso devagar, se faz favor. Gherkins. Ok. Isso é estranho. Nunca tinha ouvido gherkins. Tal palavra. E é raro ouvires alguém... Quer dizer, não é raro, mas é mais raro ouvires alguém dizer aqui movie. Eles não dizem movie. Eles dizem film. Ah. Olha, film. É, aqui é o britânico, é mais filme. Pronto. E é do género. Qual era a outra? Ai, escapou-se. Enquanto ela... Olha, mas há um vídeo muito engraçado no Facebook, que me gemei a rir. Não literalmente, mas quase. Que pena. Que é sobre... E por isso estamos em horário nobre. Não. Calma lá, o pessoal também vai à casa de banho. Mas o que aconteceu foi que eram dois escoceses num elevador que tinha... voice recognition. Conhecimento de voz. Ou seja, não havia botões, eles tinham que dizer para que andar é que queriam. Eu ri muito, porquê? Porque o sotaque escocese, o sotaque Geordie, tem muitas parecências. Não são iguais, mas tem muita parecência. E realmente, aí no trabalho onde eu estou, quando às vezes eu falo com um cliente escocese, eles dizem sempre: é pá, o vosso sistema de voz ou de reconhecimento de voz, não sei o quê, ninguém me percebe. E realmente é isso, eles são, é eles no elevador a dizer. Aquela pergunta, qual é o floor que quer ir? E leva. Qual é o floor que quer ir? Pronto, o andar que quer ir, e leva. E estão para ali, e depois tipo, começam-se a passar, né, com o sotaque escocês e metem-se às cavalitas um do outro para começar a partir. mas eu tenho que vos mostrar que realmente a mim partiu toda. Olha, já me rei. Não sei se é porque eu sei mesmo que isso acontece, porque realmente acontece mesmo. Os escoceses e os irlandeses, coitados, realmente. Raramente é o reconhecimento de voz, os sistemas de reconhecimento de voz conseguem perceber o sotaque deles. É chato. É um bocadinho chato, realmente. Ai, ai. É, mas eu... Pronto. Sotaques. Eu até posso não perceber nada, mas gosto de ouvir. Pronto. Pois. Olha. Pronto. Também gosto de ouvir. Sim. Há uma outra palavra que eu gosto muito de que eu acho, quer dizer, gosto muito, acho engraçado e acho chique, que os ingleses usam em vez de, que não aprende assim, quer dizer, aprendemos, mas não é tão comum, né, que é o em vez de apartment, o flat. Flat. Não vais dizer flat, porque flat continua a ser o sotaque americano. Ah, flat. Tá bem, é um flat. Pronto, ok. Os ingleses são... Sim, eles aqui não dizem apartamento. De maneira nenhuma. Nunca ouves aqui ninguém dizer apartamento. Pronto, exato. Um flat. É chique, não sei. É o mais chique. Não sei. Eu quando penso num flat, eu penso num apartamento chique. Pronto. O que é que é? Mas olha que não. Pronto. Não, aí no caso, aí são todos. Mas é o que eu penso. Assim, é a primeira coisa que eu realmente que me vem à cabeça. Portanto, por isso é que eu digo que é uma palavra chique. Não é? Que é, digamos, está categorizado no meu cérebro como uma coisa chique. Então, pronto. O que é que se há de fazer? Podia e o pessoal daqui para gozar com os irlandeses, para gozar, para brincar, usam a palavra potato. Potato! Pois. E, não, porque é a maneira como eles dizem a palavra potato. Não consigo dizer, não me peço. Vais ter das... Ah, ok. É como os... tem a ver com a forma como os irlandeses dizem. Exatamente. Okay. E até o pessoal está a ser potato, potato, e pronto. Ok. Pronto, está bem. The more you know. Potato. É. Não, mas olha que por acaso. Deixa-me só repetir. Eu digo potato, porque os ouvintes não ouviram. Vocês só ouvindo vocês. Os ouvintes não. Ah. Pronto, ele diz assim. Mas já bem que é engraçado porque os americanos escrevem P-O-T-A-T-O, né? Mas os ingleses escrevem P-O-T-A-T-O-S. T-O-E-S. Potato. Potato. Porque senão fica mesmo putato. Se formos a ver. Por isso é que os ingleses estão sempre. Aqueles americanos sabem escrever. É um bocadinho, existe se calhar aqui um bocadinho uma guerrinha, digamos assim, como o, porque não será mesmo uma guerra, com certeza, mas obviamente, mas um bocadinho como nós e o português do Brasil. Ai, sim, no outro dia tive uma discussão maravilhosa com um brasileiro que estava-me a tentar convencer que o português verdadeiro vem do Brasil. Eu disse-lhe, está bem, filho, está bem. É por isso que se chama português. Pois. Eu disse a ele, claro, vocês têm um dialeto, a vossa linguagem, o vosso português acaba por ser diferente, tal como é o americano e o britânico, mas não deixa de ser subentendido que o inglês vem de Inglaterra e o português vem de Portugal. Exato. Mas não, ele dizia que não. Não, não, não, nós é que o nosso está bem. Pronto, sim, opa, isto a gente não discute. Isto eu estou numa altura da vida em que eu já discuto com as pessoas. Ainda se fosse um espanhol me dizer o vosso português vem do nosso espanhol. Está bem, é verdade. Bem, é uma língua diferente. Uma pessoa ainda aguenta, não é? Agora. para o Brasil e dizer: não, o português verdadeiro vem do Brasil. Está bem. Pronto. Se tu dizes. Amigos, como sempre. Mas ele não lhe encaixava quando ele disse: então, mas isso, ouve-me lá com atenção. Então, mas o Brasil foi uma colónia de Portugal, sabes disso, não é? Sim, ok. Então, quando foram lá os senhores conquistadores colonizar a situação, houve uma ensinação, ou mesmo portugueses que foram para lá, uma ensinação de língua ali, certo? Vocês não se lembraram? Olha, sabem que língua é que a gente deve falar? Somos do Brasil. Português, pá! Português é que era. Não, ele... Ah, não, mas quando depois de coisa, nós é que inventámos um português. Bem, mas é que aquele rapaz não estava mesmo a dar com a situação. Pronto, eu não sei se realmente haveria ali alguma... algum tipo de complicação de aprendizagem ou o que é que se passava ali. Mas eu acho que era mesmo, porque há muitos brasileiros que pensam isso. Não é só um ou dois, portanto. Não sei se é por raiva de terem sido uma colónia, não sei o que é que se passa, mas realmente conheço muitos brasileiros que me dizem: o verdadeiro português vem do Brasil. Está bem. Pronto, então... Também já ouvi isso. Também já ouvi isso. Pois, não é só um ou dois, por isso é que... Não, e depois ele dizia-me que, por exemplo, que em Portugal, o nosso, quando nós dizíamos você, que ainda era uma ofensa. Eu disse: uma ofensa? Em que terra? E qual é que ofensa era? Ofensa não, coisas, é uma, mas tipo, questão de nenhuma educação. Batia certa. Nenhuma das coisas que ele disse, que ele dizia, batia certo. Uhum. Pronto. E então ele estava a querer... Diz... Não, ia dizer, pois, porque o você no Brasil é informal, enquanto que em Portugal é formal. Nós temos o tu para o informal, mas mesmo assim não percebo a ofensa. Não, até não é uma ofensa, acaba por ser uma questão de usar o você, ou de não conhecimento, né, de afastamento com aquela pessoa, ou então de respeito. Portanto, não, também não encaixa uma coisa na outra. Coitadinhos, pronto, há certas pessoas que, pronto. Mas também já ouvi dizer que os americanos fazem a mesma coisa. Já ouvi dizer que há certos americanos que dizem que o verdadeiro inglês vem dos Estados Unidos. E os ingleses ficam, então está bem. Chama-se inglês porque, pronto. Pois, exatamente. Inexatissimamente. Com certeza. Oh, mulher, não. Ai, não, foi aqui assim uma coisa que me deu. Uma coisa que te deu por causa de... tudo bem. Por causa dos acentos. Falando em americanos, o Trump já começou a situação de querer revogar o pacto climático que eles tinham e já tirou o LGBT. Como é que é? LBQT? Ai, olha, não me lembro, peço desculpa, mas realmente não me lembro das siglas. Mas do movimento transexual, transgender, lesbic, gay, isso tudo. LGBT. Em Portugal LGBT. É LGBT, exato. Em português. Em inglês é uma coisa diferente. Mas... Acho que é o quando tem umas... Está tipo... Trucada. Não, é LGBT, não é mesmo? Ah, é? Pronto, deve ser isso. Mas, entretanto, parece que o Obama tinha... no site da White House, da Casa Branca, tinha uma parte do site só para isso e o Trump tirou. Já nem sequer está no isso, site. Mas isso é daquelas coisinhas que eu acho que são altamente cómicas. Porque ninguém se interessou por isso. Mas se forem ao archive.gov, vão ver a página do Obama... White House no archive.org.gov. Todas as páginas de todos os governantes estão lá no archive.gov. Eu não tenho nada, simplesmente a página dele só agora começou a ser feita. Aliás, não, mas aconteceu sempre com o espanhol. Mas com essa específica página, seria para as notícias das pessoas desse movimento. E essa página foi tirada. E há outras muitas páginas que não foram. A página foi retirada e não foi... esta, porque o espanhol foi retirado, supostamente. Mas para todos os efeitos, olha, vou ser muito sincero. Eu concordo com esse da LGBT terem tirado essa página. E se tiraram, acho que mesmo isso, é isso que devia acontecer. Aí não vejo que venha mal ao mundo. Página em espanhol, também não vejo que venha mal ao mundo. Tirar a parte lá do clima, bom, ainda é mais discutível. Mas as outras duas, aliás, eu até acho que ter uma página dedicada à LGBT é uma vergonha. Mas não é uma página, é isso que eu estou a dizer, não é uma página dedicada à LGBT, é aquele movimento, por causa das notícias e das leis a mudarem em relação para aquilo, porque é uma coisa que está a mudar agora nos Estados Unidos, desde que o casamento gay foi autorizado e etc. Outras muitas leis estão a ser modificadas perante os Estados, e aquela página era para atualizar em termos de em quais estados, quais leis, o que é que está a ser mudado, o que é que vai ser mudado, o que é que está a ser discutido, etc, etc. Não é promover nada, é não, tipo não notícias. Não acredito que essa página desapareça de eterno. Parece-me simplesmente que aí não estão contempladas ainda, que a lei ainda não está feita. Porque essas leis, nenhuma delas foi revogada até o momento, nem parece que vá ser. Portanto, não creio que, bom, para todos os efeitos, haverá alguma forma de ser uma forma diferente de organizar a informação, possivelmente. Sim, claro que sim. Não, mas o que foi falado foi que, obviamente, já não está na página oficial da Casa Branca, que era onde o pessoal ia ver realmente as notícias oficiais em relação àquilo. Foi uma coisa que saiu. Agora, se vai voltar ou não sei. Isso, a opinião pública é que não vai. Porque não havia razão nenhuma para atirar, porque aquilo não tinha nada a ver com o Obama em si, tinha a ver com o movimento. Portanto, não sei. Não, mas eu lembrei-me, porque realmente algumas coisas já estão a acontecer. Nem todas são más, mas algumas coisas já estão a acontecer. A construção do muro, por exemplo, já há um acordo, já se deu início à questão da construção do muro. Não sei se é essa. Uhum. Sim, sim. Sim. Pronto. Já se tem falado nisso, da construção do muro da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Que não parece nem bem nem mal, é uma questão que não me diz respeito. Pois, exato. Eu acho que a maneira como ele trouxe essa ideia foi errada, mas a ideia em si acaba por ser uma fronteira. Assim, imigrantes ilegais não deveriam qualquer... Deveriam fazer o normal procedimento para entrar no país. Isso com certeza. Mas a maneira como ele realmente pôs a ideia disso na campanha dele, essa é que está errada, porque ele levou muita ideia para o racismo. Acho que foi mais para a xenofobia do que outra coisa. Ou seja, a maneira como ele promoveu a ideia foi errada, mas a ideia assim não é do género. É mais para dizer que quem quer entrar nos Estados Unidos entra legalmente, pronto. Sim. E depois ele também falou na retirada do apoio aos refugiados sírios. Bem, eu também acho que ou se apoia todos os refugiados ou não se apoia nenhum. Porque só os refugiados sírios, então porquê? Não há guerra noutros países também? Pronto. É o que eu acho. Mas pronto. Ora bem. Estamos já no finalzinho da nossa emissão. Mais uma vez pedi desculpa por estes ruídos que os ouvintes foram ouvindo de vez em quando. São problemas aqui com o microfone e que não sei se terão resolução. Vamos tentar ver se terão ou não resolução. O mais provável é que não. Mas pronto. Para todos os efeitos, já estaremos aqui a tomar conta da situação. Pronto. E é isto. deixo para que vocês possam despedir e depois passamos espaço passamos também aqui à música. Não sei o que é que vos parece. Parece-me bem. Parece-me bem também. Daniela, força. Pronto, então, com força, no caso, porque eles querem. Deixo então o meu muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem connosco. No meu caso, já irão ouvir isto no sábado, portanto, um resto de um ótimo fim de semana e uma semana maravilhosa. Se puder ser sem chuva, eu agradeço, mas enfim. E um grande também, um beijinho para os meus colegas e até para a semana. Boa noite, bom, ouvintes. Diz. Diz, não? Não, diz. Força. Eu ia dizer... boa noite, ouvintes. Não, desculpa lá. Eu não quero com força, eu quero devagar. Vá, devagar. Uma boa noite, ouvintes. Espero que tenham um ótimo fim de semana. Uma ótima semana também. Aqui está muito frio, portanto, não sei se... Onde quer que vocês estejam, espero que estejam menos do que aqui. Está mesmo por demais. E realmente espero que tenham gostado deste programa, como a gente gosta de fazer para vocês. Para a semana, já mais curtinho comigo e com a Daniela, mas continua a mesma às 2 horas, portanto, vão ter o mesmo espaço. Espero que nos continuem a acompanhar. E mais uma vez, obrigado por estarem connosco, aos ouvintes e aos meus colegas. Um bom fim de semana e o resto uma boa semana. E até para a semana. Digo eu, com mais chuva, porque não choveu praticamente nada, deve ser um inverno mais seco do que eu me lembro. É preocupante. Deixa-me só dizer-te que tu dizes isso no dia em que, pelo menos aqui, choveu torrencialmente. Uma vez. Há quantos meses não chovia assim? Bom, para assim, 2 meses? Como choveu, espero que não chova muitas vezes. Pode chover uma chuva fofinha, não precisa chover assim também. Pois, a questão é que já não chovia para há 2 meses e meio, assim. 2 meses e meio. Portanto, nós estamos no final de janeiro e já não chovia assim, pelo menos, desde finais de outubro. Portanto, vocês já estão a ver a ideia há quanto tempo é que não chovia assim. Portanto, há muito tempo mesmo. Aqui choveu, não choveu tão exatamente, choveu bastante, choveu uma chuva realmente compulsiva, mas não foi, não causou inundações, não causou, pronto, estou tranquilo por aqui. Vanessa Moraes, Agora é Tarde, e Versos, com a música Fica Para Sempre Aqui. O nosso programa Praça Pública chega ao seu final. Agradeço mais uma vez a todos aqueles que ficaram connosco nestes 120 minutos aqui na Antena Web Rádio Central em www.antenaweb.info. Na próxima semana vamos estar de volta ao vivo numa emissão que terá na mesma 120 minutos, mas que terá a particularidade, e daí em diante será sempre assim, de ter durante 60 minutos eu, Carlos Bonaparte, mais a Daniela Costa e a Liliana Senhorinho, e depois uma outra hora dedicada às novidades da música em Portugal, sobretudo também a oportunidade de que os ouvintes possam deixar sugestões musicais para passar no próprio programa. Eu despeço-me então, agradeço também pelo tempo que a Daniela e a Liliana estiveram aqui. É sempre um prazer fazer um programa convosco. Para a semana voltamos. Um forte abraço e até lá! Desculpa, não colou.